Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Crianças de rua, longe das escolas, a marginalidade, não a tudo isso, pela cultura e educação, Zé do Caixão. Let the carnage begin! E está começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgarmente conhecido como Perna, Gabi Jaloto. Olá. Vinícius. Os cagas ficavam falando que eu não participava. Tamo de volta aí, viu, cagalho? E pra aquele povo que fala que os participantes novos não prestam, vai todo mundo tomar no meio dos seus cus. Estamos aqui também com o Alemão. Perna. Fica ligadinho. E o que não poderia faltar, né, o idoso, né, o terceira idade mais pedido, mais solicitado das fodosferas. Filha da puta! Ele virou caipira. Na época de festa junina. Velho caipira. Pirna. Seu nome vai cantar no programa da Inesita Barroso agora. No céu, né? É, no céu. Puta merda. E hoje no Tosco Chanchada Podcast nós vamos falar sobre os lugares abomináveis, detestáveis, desgraçados, que mais? Horripilantes. Sujos. Bisonhos. Eca. Não, tá bom, vamboga pro episódio aí, cagalho, que eu tenho que ir emboga, cagalho. E vamos pra retroalimentação e daqui a pouco a gente volta. Foi bom. Retroalimentação. Não! All right. It's 1969, okay? E está no ar Retroalimentação, episódio 82. Grandes embates, Gabi Jaloto. Grandes embates, Perna Jaloto. Puta que pariu, né? Animação de sempre, né, cara? Eu sempre tô muito animada. Mas é que eu tô na primeira cerveja ainda. E nós temos também uma convidada mais do que especial, um dos top patrons aqui do Tosco Chanchada. Quem é ela? Quem é ela, Gabi Jaloto? Suelen. Oi. Alô. Como é que é pra responder? Cara, animado ou sensual? Sexy. Faz sexy, vai. Eu não sei fazer isso, gente. Vocês me botaram numa situação. Põe um dedo na boca, todo mundo tá vendo. Tá. Eu de moletom e óculos, tô gata. Supondo que o nosso público é nerd, tá todo mundo de pau dura agora. Credo. Com certeza. A gente não faça isso. É, você tá aí provocando os mais íntimos desejos dessa molecada, Suelen. Que tristeza, né? Como você se sente a respeito disso? Diz que você acabou de fazer. Mal. Desculpa. Eu não sei dar resposta boa para as coisas. Não me põe nessa situação. Vamos ler. E aí, Suelen? Tá tudo beleza contigo? Oh, tudo certo. E os estudos aí? Ai, Acabou o semestre. Ô, Gabi, oi. Não sei se você sabe, não, mas a Suelen, eu acho que ela é. Eu acho que ela já tá nos PhD da vida aí. A carreira escolar dela tá fazendo. Tá tirando carta já? Tá. É maior de idade. Acho que já passou até bastante, viu? Conta de quando? De quando você entrou na escola, sei lá, tinha uns 7 anos? Vixe, foi mais não, de 20, tem que ser, não. Não sei, eu acho que tem que ser da. Não, daí todo mundo já fez, mas tipo, depois da faculdade. Faz quantos anos você tá estudando? 13. Tá quase debutando, ó. Daqui 2 anos você pode fazer uma festa. Você acha, gente? Entrei na faculdade em 2003, bicho. Tem gente que ouviu Tosco que não tinha nem nascido ainda, esse pai, hein? Pois é, cara. Pois é. Eu já tava lá fazendo prova de cálculo já, mano. Eu só acho que quem tem essa idade pode desligar também. Não precisa ouvir o Tosco também, não. Papai e mamãe, olha aí o que seu filhinho tá ouvindo com 3 anos. Tá ouvindo, é. Isso porque tem um disclaimer lá no início do episódio, não, né? Mas você acha que os pais não estão nem aí hoje em dia, gente? O filho bota o fone de ouvido e não enche o saco? Eles dão graças a Deus. Fala, ah, tá ótimo, o moleque tá quietinho ali no canto rindo sozinho que nem bobo. Tá bom, então, pelo menos não dá trabalho. É agora, né? É, pois é. Pegar umas ideias tortas e vai dar um trabalho. A Suelen, se eu não me engano, ela tá no segundo pós-doutorado, não, é isso? Não, eu tô fazendo doutorado ainda. Calma, filho, tem chão ainda até lá. Você vê que tem ainda um caminho a seguir aí. Você viu que ela não vai desistir do doutorado, né, Gabi? Então, mas, ó, vamos com muita calma. Que eu terminei as matérias, tem que esperar sair as notas. Se eu reprovar, eu sou expulsa do doutorado. Que coisa feia. Olha o exemplo que você tá dando pras crianças de 13 anos que ouvem o Tosco Chanchado. É, então, tomara que não, né? Vamos torcer pra não. Mas em que área que é mesmo que você faz? Engenharia de materiais. Meu Deus do céu, engenharia. Começou com engenharia, filho, já tem que estudar muito. É, não, esse vida. Nome, engenharia, não é pessoas normais. É, não tem muita gente normal não mesmo. Ô Suelen, tira uma curiosidade minha, na verdade. Sim, né? Vai. Como é fazer doutorado no Brasil, cara? Olha, menino... Só alegria, só. É igual fazer Sim. qualquer coisa. É igual trabalhar no Brasil, alegria também. É igual prestar serviço no Brasil, alegria também. Teve, até um tempo atrás, tava bom, assim. Porque quem faz mestrado e doutorado tem bolsa pra estudar. Você tem que ter dedicação exclusiva, né? Você é tipo um emprego, você não pode fazer outra coisa. E aí você ganha pra estudar. Mas ganha mesmo? Assim, ganha. Não, mas é o que eu falo de ganhar assim, mas dá pra se sustentar numa boa. Ó, uma bolsa de mestrado hoje é R$1.500 e a de doutorado é R$2.200. É, vamos supor aí, que dependendo pra onde você tá, não é um... Não é, então, se você mora em São Paulo, por exemplo, não é uma renda lá essas coisas. Agora aqui onde eu moro em São Carlos, dá pra se manter. Tomar umas pingas e comer torresmo. É, aí até um tempo atrás tava boa a oferta de bolsa, assim, sabe? Você tinha bolsa. Então você prestava a prova, você faz uma prova pra entrar no programa e aí geralmente bolsa não era um problema. Agora, com todas essas crises, esses rolês aí, tá muito complicado, assim. Todos os programas sofreram cortes, então o programa tinha, tipo, 20 bolsas, agora tá com 7. Caraca! Nossa, velho! Então, se você presta a prova, você tem que ficar entre os 7 primeiros pra conseguir bolsa. Senão, aí você vai fazer sem bolsa. E é difícil você fazer sem bolsa, porque aí, tipo, quem tá no doutorado, geralmente é um pessoal mais velho, né? Que aí a mãe não tá pagando mais as contas. Então você vai ter que arrumar um trampo. E aí, tipo, você tem que fazer disciplina, você tem que fazer pesquisa, você tem que fazer um monte de coisa. E é difícil você arrumar um emprego que tenha essa flexibilidade, sabe? É, diria quase que impossível. A menos que a empresa banque, né? É. E tipo, o cara vai virar um zumbi, né? Porque... Então, mas aí você tem aula, tipo, terça-tarde. Que empresa que vai deixar você sair do emprego terça-tarde pra ir assistir aula. É, a não ser que seja uma empresa que você vai usar esse doutorado lá dentro, eu acho que quase nenhuma. É complicado, assim, então é bem complicado fazer sem bolsa e tá bem difícil você conseguir bolsa. bolso hoje em dia. Aí, sem contar um monte de coisa, assim, quem tem esses programas são universidades públicas, geralmente, na universidade particular tem, mas são poucas. Aí, universidade pública, querendo ou não, tem muito sucateamento, sabe? Então, você tem equipamento que tá parado por falta de manutenção, porque não tem dinheiro pra arrumar, tipo, você tem que mandar um pedido pro governo federal pra liberar uma verba pra arrumar equipamento, e aí não tem. E pedir projeto, tá tudo, tudo que é pedir dinheiro pro governo, tanto estadual quanto federal, tá muito difícil, assim. A FAPESP tá negando muita bolsa, todo mundo que tá pedindo bolsa, tipo, a FAPESP nega por motivo nenhum, então tá bem complicado agora, né? Essas épocas, assim... É porque... a nossa pátria educadora. Motivo de negar a sua bolsa, porque sim. Porque sim, porque a gente não tem dinheiro pra te pagar. Porque você tem 1,60m e a gente só paga pra 1,62m. Então, tá, é assim que tá, Gabi. Os motivos. Mas é isso, né? O governo entra em crise, a primeira coisa que eles cortam é educação e saúde. É o melhor de cortar mesmo, né? Pra que a gente vai cortar salário de senador? Pra que a gente vai cortar salário desses filhos de uma égua? Não, né? Auxílio, moradia pra juiz, então, né, cara? O cara precisa pra caralho, o né? O cara paga 4 mil em aluguel, a gente que paga, a gente aqui doido pra pagar milão e não consegue. E o cara vai pagar 4 mil do meu bolso, vá tomar teu cu. Bom. Vai. É, tretas à parte, né? Um dia a gente ainda vai fazer um episódio aí todo contando sobre a profissão aí da Suelen, né? Pesquisador. Né? Pesquisador, o que que faz aí um engenheiro de materiais, né? Também não sei. Aquelas... É isso que a gente vai descobrir nos episódios aí em breve. Mas ó, o meu conselho pra todo mundo, não sigam carreira acadêmica. A gente vai trabalhar e ganhar dinheiro, porque carreira acadêmica é foda, mano. Olha, gente, conselho meu, não vá trabalhar porque ganhar dinheiro tá foda também. Aliás, dizem que quem trabalha demais não tem tempo pra ganhar dinheiro, né, cara? Quem trabalha demais, quem trabalha de menos, tá coisa hoje, viu? Vamos pros e-mails, então? Vamos, porque a gente já ficou depressivo já agora. Fica falando de política. Não, gente, vamos ser felizes, pelo amor de Deus. Vamos falar de academia, então. Que é mais legal. Hã? Vamos malhar. Nossa, ela tem um senso de humor ótimo. A gente vai contratar ela, perna. É isso aí, eu também acho. Eu acho um senso de humor. Retroalimentação. Bom, recebemos um e-mail aqui do Fábio Duarte. Pelo menos é isso que tá escrito aqui no e-mail dele aí. E a nossa querida Top Patreon Suelen vai ler aí. Manda ver, Suelen. Jarbinho, 17 anos, Sorocaba, São Paulo. Jarbinho? Por que Jarbinho? Você não falou que o nome dele era outro? Pelo menos assim, o nome social dele é Fábio Duarte. Ah, mas ele acha mais legal chamar ele de Jarbinho. Olha que legal. Jebinha. Perna não pode? Não pode, não é perna, não pode. Segue. Fala, seus toscos de Marília. O que dizer desse episódio? Mesmo não contendo a full trindade, me fez cagar de rir no ônibus. Gente, isso, cara, é um problema, garoto. Não cague no, né, ônibus. Fralda. Tá comendo muita fibra? Tá comendo... Se incomoda os coleguinhas. Tá bebendo óleo de linhaça? Tá, é isso? No supermercado, na parte de fralda ali, tem umas que tem um homem mais velho. Não os de neném. Aquela lá você pode usar. Na boa. Vamos lá. Ai, caralho. Passando puta vergonha, culpa do Bruno esse cabaço tarado. Nossa! Puta merda. Como que ele pode ser cabaço? O Bruno é um tarado mesmo, cara. Ele é casado, ele não é cabaço, gente. Espera. Mas venho aqui falar de outra coisa, contar um caos. Vamos ter causa. Causa. Vi que o Felipe Porcelli, é assim que fala? Porcelli? A gente acha que é assim. Fez. A gente falou Porcelli. Porcioli. Fez o favor de contar a história do Patrick da Silva. Esse arrombado, esse menino, ele tem um Vocabulário muito bom. Esse arrombado acabou com a inocência dos caras aqui. Depois que ele nos apresentou o melhor podcast vulgo tosco. Todo mundo começou a virar cabaço. Um que bosta nunca mais foi o mesmo. Só imagina os caras cantando as vinhetas. Eles trabalham tudo junto? É isso? Eu acho que eles são da mesma cidade. É, porque na última gravação teve um deles que foi desmascarado. Porque o cara, ele começou a contar as piadas que ele ouvia no tosco pra turma dele. Então ele começou a ser o mais engraçadão da turma. É, eu vi. Aí alguém ouviu e... Aí ele foi desmascarado. Pelo máscaras caíram. É. Gente, eu faço muito isso, sabinha? Quer ficar dedurando os outros? Não, de ficar usando piada que eu ouço em podcast. Tem gente que acha que eu sou super engraçada. Mas você tá pagando a gente, não tem problema. Tá vendo, gente? Tem. Faça que nem a Sueli. Pague a gente, use nossas piadas. Eu faço isso demais. Porque ninguém que eu conheço escuta podcast. Ninguém. Então eu posso... As pessoas têm vida, né? É, então. As pessoas têm vida, eu pago, né, de inteligente, porque eu escuto uns podcasts inteligentes também. Aí eu fico lá falando altas estatísticas e tal. E todo mundo... Uau. Nossa, Suelen lê, né? Pessoa informada. Mentira, gente. Oi. Eu vi tudo nos podcasts. É mais fácil. É, não é? Dá pra você fazer isso enquanto você faz outras coisas. Tipo, lavar louça, fazer comida, que é coisa que a gente faz. Vamos. Vamos lá. Sei. É, porque eu sou uma senhora dona de casa também. Se você tá falando. Vai, agradeço pelo ótimo serviço social de vocês, serviço de auto encabaçar os caras. Continue com este ótimo podcast. Saudades, Alemão e Vinícius. Fica ligadinho, beijo na bunda. Ui, só faltou ui. Foi o Alemão e Vinícius que escreveram esse e-mail? Saudades, Alemão e Vinícius. Foram eles que assinaram o e-mail. Ô, meninos, a gente também tá com saudade de você. Vem aqui pra te dar um abraço. Né, estamos revendo aí nossas agendas, os meninos aí também, Alemão e Vinícius, né? A gente pediu no podcast passado pra galera cobrar eles e pelo jeito tá rolando essa cobrança. Eu espero que vocês continuem nessa cobrança, cutuquem eles via rede social e... Né, quem sabe eles aparecem aí. Mas é problema de agenda. É agenda, viu, negada? É problema de agenda. Não é, isso? Não é porque o Vinícius brigou com todos nós e mandou a gente pra puta que pariu, que a gente tá com raivinha dele. Não tem nada a ver. Essa história é mentira. Que o alemão cagou no estúdio. É. Não tem nada disso, não. Não, viu? Não. Isso aí é... Calúnia, é, calúnia. Difamação. Caluniadores. E nem que o Bruno pagou a gente pra tirar os dois do podcast pra ele participar mais. Mas não tem nada a ver mesmo esse assunto. Isso é conversa de internet, gente. Não cai nisso. Suelen! Oi! Manda um beijinho todo sensual pro Jarbinho, que ele vai ficar feliz. Não, ele tem 17 anos. Sabe? Eu acho que eu não conheço alguém que tem 17 anos, nem quando eu tinha 17 anos. Tá doido. Adolescente, gente. Nossa, que raça que é adolescente. Ah, coitado do menino, ó, o Jarbinho. Valeu, Jarbinho, aquele abraço, Jarbinho, meu querido. Obrigada pelo e-mail, manda e-mail sempre. Tá? Parece que alguém deu um choque nela agora. Obrigada, cara. Vamos agradecer então a galera lá que comenta. Retroalimentação. E agradecendo aí ao Denada, o retorno pelo comentário, que mandou um abraço pra família. Eu queria agradecer a pessoa que apagou o comentário dela. Eu queria agradecer também, né, um abraço pro Anderson Paranhos, que falou do trio Parada Dura aí, os três patetas, né, Alemão, Vinícius e essa pessoa que vos fala. Eu queria agradecer o Murilo B, que agora não apagou o comentário dele. Um abraço pro Yuri. Pro Will... Que é isso? Lisboa. Lisboa. Lisboa. Um abraço pro Túlio Silva, o taxista. Um abraço pra mim. Um abraço pro Felipe Sarim, que mandou o boneco, uma foto do boneco aí, né? O Shibata. O capeta. Que parece o Satanás, né? A hora do Satanás com uma luva de lavar louça, né, cara? Parece, a mão dele não parece aquelas luvas... É amarela, viu, menino? É, eu sou daltônico, esqueceu? Não, esqueci, eu nunca soube disso. Um abraço pro Morbeck. Um abraço pro Pinto Assado, que mandou aqui alguns... alguns embates, né, que ele gostaria de ver, né, que é o Pescador Parrudo, né, versus o Aquaman. Sabe quem que é o Pescador Parrudo? É aquele ator, não é? É o Marcos Pasquim, isso, não é? Isso, Marcos Pasquim, é esse daí mesmo. Ele não fazia, tipo, uma novela que aquele menino que fez Malhação fazia um, tipo, um semi-Tarzan, assim? Não era um negócio assim? Ah, é. Também, Uga fazia Uga, também, né? Uga Uga. Assim, é. Fez nossa, também. Que bosta. Todas as novelas que tinha alguém sem camisa, ele fez. Era ele, inclusive, sem camisa. Cara, ele fala pra fazer da Iracema versus Pocahontas, cara. É, Pocahontas ganha, né, filha da Disney. Menino Maluquinho versus o Pestinha, né, cara? Meu, só a panela do Menino Maluquinho já ganhou. Ganha. O Pestinha é chato pra caramba, né? E ele fala pro Bruno aqui, né, também, do Xvideos versus Party Hub. E mais algumas coisas na sequência, como Digital Playground versus Brazzers, né? Você não sabe o que é isso, né, Gabi? Não. Depois da operação eu parei de ver pornô. Retroalimentação. Um abraço também pra ele, que mandou um e-mail pra nós aqui, o Gerbinho. E por último, pro Rafael Bernardinho. O Rafael Bernardino falou do dog do Pedrinho também, cara. Isso que é muito bom. Ah, não. O dog do Pedrinho é bom demais também. Ah, deu vontade de experimentar, hein? Então. Próxima vez que eu for pra Sampa aí, tem que ir lá, né? Vai lá. Eu vou lá. E se você quiser mandar o seu feedback com críticas, sugestões, nudes e por aí vai, gente, você pode mandar um e-mail. A gente não recebeu nudes. Manda nudes, cara. Que coisa chata, tem que pedir toda vez. Mande no e-mail @toscochanchada.com.br. Siga-nos também no Twitter e Facebook. Os links aí, todos no nosso site. Siga também a Suelen no Twitter. Fala aí qual que é o seu Twitter, Suelen. Suelen? Agora vocês estão me ouvindo? Não. Essa bosta dessa luz aqui que... Não sei como é que funciona. Ela deixou no mundo, ó, cara. Tá sem minha luz, você fala sim ou não? Fala aí, Sueli, seu Twitter. É @suerita. Suerita. É uma história. Beleza? É uma história de apelido vergonhoso, gente. Quem sabe? No episódio de Engenheiro de Materiais, então a gente vai começar querendo saber sobre o seu apelido. Tem tudo a ver com o episódio. Ele vem com uma musiquinha, inclusive. Temos o episódio e a trilha sonora já. Ai, que beleza. Bom, mais algum recado? Não. Ah, sim, tem um. Aí, tem sim, fazer um jabá meu aí, né, da ferramenta que eu publiquei esses dias aí, né, a versão beta, né, que é o Poldigger, né, cara, que é uma ferramenta aí pra galera pesquisar aí termos, né, de assuntos que elas gostam mais, né, sobre podcasts e tal. Ela pode entrar lá e digitar, por exemplo, Gabi Jaloto, e vai aparecer lá como resultado aí os podcasts sobre Gabi Jaloto, né. Não tem nenhum, gente, tem só os que eu participei, sobre mim mesmo nunca fizeram. Então, tá? Você vai lá, vida e obra de Gabi Jaloto. Nossa, vai ser uma merda. Então acesse lá, é poddigger.com ou .com não, .xyz, cara. Tá legal. O pessoal tem entrado lá e tá ficando mais interessante a cada dia aí, beleza? Agradecer a todo mundo aí que tá apoiando também, beleza? Beleza, perna. Eu prefiro melão. Suelen, tem mais algum recadinho aí pra passar? Ai, não, tô rindo do meu. Bom, então no mais nada mais, fiquem aí com o episódio que vai ficar bom pra caralho, beleza? Grande abraço. Falou. Fui. Tchau. Cara, vou iniciar aqui falando de um lugar que, assim, eu acho que tá entre os mais tenebrosos, assim, cara. Que é aquele banheiro público. Peraí, você não vai explicar sobre o que é o episódio? Já falei, porra. Ele já falou essa poga lá na Bertuga, cagalho. Aí, ó, você chama. Você chama os participantes novos, pelo amor de Deus. Chama esses caga aí, ó. Esses caga fica de. Pô, e o Zé não vai contar o contexto histórico de onde surgiu os lugares detestáveis? Cagalho. Toma aqui, ó. Nós. É, eu não gosto daquele também, daquele Zé, que ele é muito nerd, aquele filho da puta. Banheiro público, mas não é um banheiro público qualquer. É aquele banheiro público de praça, cara. Puta, mas aí você não tem condição, né, cara? É, eu acho que banheiro público é geral, sabe? Tipo, é do. Ele só vai ser menos sujo. É, eu acho que se você opta por usar um banheiro público, você já não tá ligando pra uma série de coisas já. Você já tá numa condição que você não pode escolher. Você já só tá. Já a topeira já tá ali. Você já se entregou. Cabeça pra fora. Quem? Tá ali mandando beijo. É. A toperinha. A toperinha, só, sabe? Só a pontinha marrom cheia de pelinho saindo. Né? O rabinho do macaco tá brotando. Mas é estranho, cara, porque você vai passando perto, assim, sei lá, na calçada, assim, perto do banheiro de praça, assim, parece que você já sente, assim, uma aura ali, né, uma energia negativa naquela porra, assim, sabe? Tem um banheiro pior do que o banheiro de praça. Pera. Banheiro da Campus Party. Puta! Ave Maria, meu Deus! Esse, esse é um caso à parte, né? Mas vai entrar banheiro químico também? Porque esse banheiro químico de show não conta, banheiro, né? Banheiro químico também, gente. Porque aí é foda, né, cara? Também é público, entra. Ah, mas aí, meu, aí, tipo, mas você sabe, cara, qual que é a chance de você se dirigir pro banheiro químico pensando, vai estar uma maravilha lá? Não, mas assim, o show. Se ele tiver acabado de ser posto. Assim, tipo, a pessoa tá terminando de pôr. É. É uma situação meio merda. Aquela porta é meio merda. Se não vai travar direito. Puta, é foda, né, cara? É meio. Vocês ainda não tem tanto problema, né, meu querido? Ô, na boa. Você não tem que equilibrar e segurar a porta com a cabeça e a roupa com as mãos. Ó, só segurando a porta com a cabeça, você deve estar mijando, fazendo força, hein, pra ainda se a porta abre pra dentro, você apoia a cabeça na porta pra segurar a porta pra ninguém entrar. Caraca. Aí a perna você tem que abrir bem. Uma vai ficar lá na penha, a outra vai ficar lá na lapa. E dá uma agachadinha de leve. Só pra compensar a inclinação, né? E tem a bolsa. E outra, tem a roupa, a parte de cima, tipo a calça, e tem as barras embaixo, né? Porque você tem que puxar a calça pra cima. Pandora, quando você tá com a cabeça na porta... Merda. Quando você tá com a cabeça segurando a porta, você tá com a boca segurando a blusa? Isso, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Puta, que tristeza, né, cara? Esse movimento aí é chamado de espacate do cocô, cara. É desesperador, merda, né, cara? Tudo pra não encostar. Agora vocês imaginam que a gente faz isso em todos os lugares. Todos os banheiros que você imagina, você faz isso. Na sua casa, por exemplo. Em casa, algumas vezes, até por esporte, né? Em casa, eu costumo lavar o banheiro, Zé. Eu costumo limpar ele. Em casa, até por esporte, ainda vê alguma nota, né? Ver se alguém vota. Agora, você está achando que é brincadeira? Pensa no meu caso, por exemplo, que eu sou assim, eu sou cheio de mania. Na minha casa... Cheio de manias. Ai. Não, mas... Ai, tenho mania. Nossa, o Clodovil tá voltando, né? Fala, Paulete, da verdade. Fala, José. Verdade, é o Clodovil com a voz do Henrique Cristo. É o pai. Porra, é porque o Clodovil baixou no Henrique Cristo. Exato, cara. Ó, Zé, fale para a lente da verdade. Ó, Zé. Cristovil. É homossexual. É o Cristovil, é foda. Pode fazer montagem do Cristovil, viu, gente? Mano, por exemplo, eu na minha casa, eu sempre cago. Pelado. Que bom, 100% cara. 100% pelado e fumando um cigarro. Ah, olha aí, que poético. É, agora você imagina num banheiro público, que não dá pra você ficar 100% pelado, né? Ainda mais daqueles banheiros que é vazado embaixo, que corre o filho da puta vir arrancar suas roupas e você se fuder. Imagina o cara puxar, velho. naquele lugar que só Deus sabe quem sentou. É, o desgraçado vê uma calça jeans marcando ali, ele enfia a mão, puxa aquela merda, leva embora, você se fudeu. Você não pode arrancar a roupa inteira. Você não pode fumar ambiente fechado. Aí eu tento cagar numa rodoviária. Quer dizer, eu tô no lugar mais desgraçado do mundo, é o pior privado do mundo. Meu, tem urina entrando até na minha orelha. Eu tenho que ficar de roupa e não posso fumar. Cara, sai aquela rolinha, assim, só pra falar, sabe aquela rolha de... É, assim, só vai pra fora, né? Tipo, faz só aquele... Só o cuco. Assim, ó. Só o estouro do chão. Cara, é o passarinho cuco, só sai e volta pra casa. Não, porque eu cuco! Você bate o quê? O relógio de cuco, sabe? Quando o cuco sai, ele sai da casinha e faz cuco e volta. Fala cocô. É, só que ele fala cocô, cocô. Puta merda, cara. Esse episódio vai ser de puta. Vai ser fácil. Só sobra aquele... Sai aquele soprinho e eu ainda bato palma, porque normalmente nem o sopro sai, cara. Tipo, eu comemoro. Pô, é triste, cara. Imagino quem passa do lado de fora do banheiro, tá o Zé. Aê, caralho! Pô, eu cumprimentando no ar, assim, o Zé do passado que não cagava. Aê, caralho! Vitória, né, cara? É. Mário, quem explica, por exemplo, lá no, na escola que eu dou aula, tem uma média de 20 salas de aula numa manhã. Ou seja, tem 20 professores. Desses 20, tem tipo 19 que são 19 caras e uma mina. E o banheiro masculino tem uma privada. Aí, cara, não tem condição, cara. O que você vai fazer numa hora dessa? Tem 20 caras pra usar o banheiro no intervalo de 15 minutos. Eu vou lá no banheiro feminino, cara. Foda-se, eu vou no banheiro feminino. Nunca tem mulher naquela merda. Que desculpinha, aí, né? Ah, José. Você é um professor, vai no banheiro feminino, fica pelado pra cagar. É isso. Numa escola de educação. Infantil. Um dia eu tava... Infantil? O Zé não se rebaixa tanto. Olhando as meninas... Olhando a parede de trenzinho. O Zé gosta que as meninas já tá fazendo sombra já, pelo menos. Não, é. Tem que sentar na sarjeta e conseguir botar o pé na rua. Isso. Nossa, ainda bem que a minha sobrinha não pode ainda. E aí eu fui no banheiro feminino uma vez, cara. E aí caguei, como sempre faço, normal, ali, tranquilo. É tal. Mais limpo ou mais sujo? Não, mas óbvio. Perna, tem um banheiro que divide 19 caras e tem um banheiro que vai uma mulher por mês. É. Porra, é claro que o outro tava limpo, né? É a sua sorte que só tem uma mulher por mês. Exatamente. Se fosse ao contrário, meu filho, seria o banheiro do universo. É muito zoado? Banheiro de mulher é mais zoado que banheiro de homem. É sangue virado pra cima, é papel de merda colado na parede, é cocô colado na tampa da privada porque as mulheres têm que cagar agachada, não sei. Não. Tem que cagar agachada, não. Isso aí é cu arrombado. Tá explodindo pra tudo quanto é lado. Não vem agora. Ela cagou sem controle, bateu na beirada e fez aquele flip, né? Cagou sem controle. Se a privada tivesse vida, ela veria aquela loca de 16 centímetros chegando, soltando merda pra todo lado, aí pega no teto, não vem com essa... Ai, por que não? Porque não pode encostar. Isso é a bitola, filho. É a bitola. É, e elas ficam nessa daí de comer comida saudável e não sei o que, caga podre pra caralho essas comidas natural aí, mano. Apodrece por dentro, mano. As minas ficam mortas. Mano, e aí tem aqueles grãos, tipo, quinhaça, quinupa. Milho. Mano, isso sai inteiro. É bonito de ver, é bonito. É bonito de ver. Sai milho, couve e aquele cereal, aquele All Brains lá. Só isso. Cara, sai milho até quando não come milho, né, cara? É. Não, o milho ele tá presente, o nosso corpo fabrica milho. Não, você comeu milho, não, caga milho. Ele faz um processo inverso da digestão no milho. Você come, tipo, sei lá, curau de milho e caga a espiga. Sim, sempre é, fica, você fala, caralho, tomei um suco de milho e tô cagando o milho inteiro. É. tô cagando a pamonha. Você come, corta os steaks e leva. E a espiga, no final sai uma espiga, cara. Puta merda. É, ninguém vê que aquele tigre tá sempre sorrindo aqui. Não viu que ele cagou depois. Mas e aí, José? Você fica pelado lá na hora também? Não. No banheiro público eu não fico, nem a pau, cara. Mas é foda, né, cara? Aí uma vez que eu fui no banheiro feminino, naquele merda daquele dia, coincidiu de uma professora de inglês que fica lá no outro prédio, tá naquele. No prédio que eu fico, e aí, cara, Tipo, imagina a cena. Eu dei descarga, aí eu abri a porta e tô levantando a calça. Por que, e eu que você não levantou antes, cara? Cara, costume, porra. Meu, eu tô acostumado com... Mano, assim, você não tá na tua casa, meu. Você tava abusando. Você acha que eu tô acostumado a cagar em banheiro feminino, porra? Garoto. Só dá aquela cena, né? Ela já com puta, porque ela sabia que era um cara ali cagando, né? Porque nunca tem mulher naquela merda. E a hora que eu abri a porta, eu com a calça meio arriada ainda. Opa. E aí eu saí, cara. E ainda... Mano, opa! E aí eu saí fazendo a dancinha russa, dando pulinho, segurando as calças. E tomei lição de moral. Por quê? Escuta essa história. Eu terminei de cagar, e eu fiquei com vergonha que a mina tava ali. Aí eu levantei a calça de uma vez, falei, desculpa, e saí do banheiro, correndo, né, pô, de vergonha. E voltei pro meu lugar lá na sala dos professores. Cara, essa mina tava putaça, porque tinha um cara no banheiro feminino. A hora que ela saiu, ela ainda passou do meu lado e falou assim, se eu fosse você, depois de usar o banheiro, eu lavaria a mão. Nossa, cara. Cara, não tem o que falar, porque eu saí correndo de vergonha e esqueci de lavar a mão. Devia ter coliformes fecais já, tipo, sei lá, na costa do diretor, sabe, que você passa e dá um tapa pro diretor. Fala aí, chefinho. Ô, oh, eu... Zé, que garotinho. Ah, meu Deus. Nossa, que garotinho. Cara, uma vez eu entrei sem querer no banheiro das mulheres, mas foi sem querer mesmo, porque, tipo, onde eu fazia a facu, em todos os andares da facu, o primeiro banheiro era masculino e depois o feminino, assim, tipo, vindo pelo corredor. Então você saía do corredor, era o banheiro masculino e o feminino. E eu tava no primeiro ano e fui pra parte do laboratório. Então eu virei a escada e entrei no banheiro. Aí eu olhei e falei, nossa, que banheiro bonito, né? Esse banheiro daqui de cima. Porque não era... Era perto ali do laboratório e dos laboratórios de desenho lá, né? Das salas de desenho técnico. Aí eu entrei e falei, caralho, que banheiro bonito, né? Mas não tem mictório, tem só as casinhas aqui. Ah, tá bom. Aí entrei na casinha, aí eu fui ouvindo voz de duas minas. Bruno, sério que você entrou no banheiro público, não viu nenhum mictório e não teve nenhuma suspeita de que aquilo fosse feminino? Exatamente. Não, tava na facu. Nem facu. O pacote de absorvente ali, cara. É. Ah, mas esse banheiro, ele era o do último andar. Ele era meio afastado da parte das salas. Uhum. Mas mictório tem todos, não tem? Não, tarado, não, maldito. Não, necessariamente. Eu entrei, eu estranhei. Falei, nossa, não tem um mictório, mas eu nunca tinha ido naquele banheiro lá em cima. Aí eu tô ali, aí eu vou escutando a voz das minas, tipo, duas minas conversando, e a voz ficando mais alta, ficando mais alta. E aí eu escuto o barulho do meu lado e uma falando com a outra. Eu falei, caralho, eu tô no banheiro das minas, meu. Aí, o que eu fiquei intrigado é que só tinha duas cabinezinhas. Aí uma dela entrou, a outra ficou na porta. Mano, e essa mina cagou de uma maneira que eu não achei que fosse possível. Era aquele esquema, mano, que você caga, quando faz aquele peido de volta, que ele passa pela lateral da bunda. Eu falei, cara. Mas o que eu fiquei intrigado é que ela tava conversando com a outra. É, aí ele me chamou pra sair. Pô, pô! E não sei o quê. Nossa senhora! E ele falou, ai, que a gente foi lá naquele Mac da Radial. E a outra fora, é, ai, mas nossa, é que ele mora lá perto, né? E a mina do meu lado, cara, aquilo não era humano. Um Fusca, não era. Mobilete. De novo a história da loca. Se você me disse ali, ó, se você me disse na trena ali, ia dar 14, 15 centímetros fácil. Tá usando um catalisador ali. E eu, por momentos, eu quase esqueci que o errado era eu. Eu quase que eu falei, você tá bem aí, mano? Tá tudo bem. Furou o silencioso aí desse escapamento. E a naturalidade é foda, né, cara? E eu não consegui nunca me ver nessa situação de eu cagar, tipo, trocando ideia com outra pessoa. Tipo, de boa ali, elas conversando. Ah, mas chamou, ai, ele é tão lindinho, né? Pô, pô, pô! Não, é... Então, ai, depois a gente foi no cinema lá. Ai, não sei, será que ele vai chamar pra sair e vai... Caralho, mano! Era tipo vírgula, né, cara? Tipo... Daí eu... Conversando com o cara... Ela marcava pra brincar de um, dois, três, então, pi, né? Mas pelo barulho, elas tinham que estar conversando sobre a Segunda Guerra, cara. Isso ia fazer assim. Cara. A segunda ou a primeira, porque subiu o gás mostarda, né, mano? O gás mostarda veio fritando, né? Ela ia marcando as vírgulas ali no napalm ali, né, cara? Tipo, então, daí eu... Né? Então, mas eu prestei atenção nisso. Ela não parava de falar enquanto eu tava fazendo força. Como que faz força e a voz não fica assim? Então, eu achei esquisito. Aí eu parei. É lógico, tá fazendo força, né? Aí eu fiquei ali encostado ouvindo, prestando atenção. Eu falei, caralho, mano, a mina tá... Dessa aí, Bruno, você tem que fazer força, é pro intestino não descer junto, filho. É, vai dar fazer um prolapso. Cara, teve uma vez... Na época ainda que... Hã? Cara, nós vamos ter que fazer a abertura de novo do programa, cara. Tipo, vai ser história. Nós vamos gravar história de cocô. História de cocô, cara. Mano, desculpa, eu tava passando mal, eu tive que apertar o mute. Nossa, passei mal, chorei aqui. Ah, achei que você passou mal, é isso, explicava esse eco aí que tá vindo da sua voz. Desculpa depois de ter me lavado de bosta. Pega essa desculpa e vai pra puta que pariu, pro raio que o parta, sua desgraçada. Fazer uma merda dessa, não é possível. Então, cara, teve uma vez que, assim, na época que a galera ainda usava bastante orelhão, cara, eu tava lá na... O Zé e a Gabi vai saber onde é. Eu tava lá na Galeria Atenas, saca? Falando, acho que com... acho que eu tava falando com a Tati, se eu não me engano, no telefone e tal. Cara, aí conversa vai, conversa vem, assim, aí, assim, os orelhões lá era, assim, perto da porta do banheiro, assim, né? Fazia, a pessoa fazia uma curva e já dava de frente com as portas dos banheiros, assim. Aí, meu, entrou um carinha lá, pá, daqui a alguns minutos, assim, ele pegou e saiu. No que ele saiu, entrou o cara lá da limpeza, tá ligado? Meu Deus. O cara da limpeza pegou e entrou, e assim, eu não percebi nada. O cara entrou rapidinho, assim, e saiu, velho. Aí ele pegou e... Saiu puto. Não, ele saiu, assim, nervoso. E falou, se aí, cheguei. Pegou e chamou o cara assim. Na hora que o cara chegou perto, ele falou assim: volta lá e dá descarga, porque já é a terceira vez que você vem aqui e enche aquele vaso e deixa daquele jeito. Eu falei, mano, não foi nem a primeira, nem a segunda, não. Né? Mas ele deu um tipo assim, um limite de tempo? Tipo assim, foi a terceira vez no ano? Não, hoje. Acho que todos os dias o cara ia lá e enchia o bagulho e deixava lá o serviço lá, obra de arte lá. Cara, embora, devia trabalhar, cara. Ali, né? Deixava aquele símbolozão da Nike bonito, assim, grande. Credo, cara. É, eu falei, meu, que bosta, né? Aí você fica pensando, cara, como será que esse cara é na casa dele? Então, não, cara, eu não é sei, fetiche, na casa dele, então, de repente... Mas a galera, assim, tem um fetiche por zoar banheiro alheio, assim, banheiro não, público? Se ele conseguiu cagar muito lá, em casa ele não vai conseguir cagar de novo. É. Então, mas na assim... Na casa dele o banheiro fica limpo, porque ele caga sempre no serviço. É. Porque nos botecos, assim, a galera tá nem aí, né? Tá certo que o álcool influencia, mas... Bêbado também, né, cara? Mas, meu, assim, a galera nem se preocupa, assim, vai mais ou menos pela cor da peça ali do banheiro ali, da cerâmica ali, manda ver, né? O cara saiu do banheiro e gritou com você aí que comeu milho. Você tá ligado que na Unesp de Assis, lá onde eu fiz faculdade, né, cara, tipo, teve uma época que sempre faltava papel higiênico, sempre. Não achava mais papel higiênico naquela merda. E era aquele papel higiênico de rolo gigantesco, tá ligado? Aqueles que, tipo, de beirada de privada mesmo. Aqueles... E transparente, né, de papel vegetal. Mano, e nunca tinha essa merda. Meu, você saía no prédio da Letras, que era um prédio gigantesco, devia ter uns 8 banheiros masculinos naquela merda pra achar um que tivesse papel higiênico. E nunca tinha. E foi, assim, um semestre desgraçado nesse sentido. E aí você ia nas festas de república e não sei o que, e chuta. Tava tudo lá os rolos de papel higiênico, mano. Os cara roubava, os cara abria aquela merda lá, aquele, né, tipo, porta papel higiênico, enfiava o rolo de papel higiênico na mochila e levava pra república deles. E aquilo ali era papel higiênico por um mês na república, né? O Nesp, né, não, cara? Mano, não, certo? Não é só o Nesp. Uma vez, mano, a gente colocou um maluco na república, tinha uma edícula no fundo que a gente jogava bagunça. Lá na parte dentro morava já uns 5 negros, né? E tinha uma edícula no fundo lá que era pra jogar as bagunças. Aí um maluco chegou pra nós e falou assim: ó, eu limpo o quartinho aí do fundo, pago 50 por mês, não tem como eu ficar aí. O cara lá que tinha acabado de entrar na faculdade lá, fazer história, sei lá. Então, falou: mano, beleza, mano. 50 conto aí, ó, você fica no quartinho do fundo aí, não tem problema nenhum. Mano, esse maluco não me apareceu na mochila com papel higiênico. Eu cheguei e falei pra ele: falei assim, meu irmão, presta atenção, cara. Vai tomar no seu cu. Né? Ele falou: vou tomar no cu, mas vai estar limpo, né? Meses depois o cara apareceu com uma lousa e um professor amarrado, né, cara? Eu falei assim, o apelido do cara, eu não sei até hoje o nome do cara, o apelido do cara era Jack, não devia ser o nome dele. Eu falei: ô Jack, você não, né, mano? Aqui na nossa república, meus caras, a gente vai cagar lá no banheiro da faculdade, nunca tem papel, porque esse filho da puta fica levando embora pra república. Não faz isso mais não, cara. Meu, eu descobri que virou uma febre. Aí eu fui perguntar pra ele, os caras da sala dele, ninguém comprava mais papel higiênico. Os caras pegavam nos banheiros da faculdade. Depois de seis meses que aconteceu, cadeado em todos os bagulhos. Ô, fase desgraçada, né? Lá na Unimar também era assim. Eu tenho uma amiga minha, ainda, e ela eu na... Eu tenho um dos cadeados de lá, né? É. E na república dela, ela fala, nunca comprou um papel higiênico enquanto estudou lá, cara. Aí. Sempre levou da faculdade embora. Você compra, sei lá, um maçarico e umas ferramentas, um martelo e o grifo do Bruno pra arrebentar o cadeado, mas... Não, ninguém mexe grifo. No meu grifo cromado. Pô, e o foda, cara, aquele papel higiênico, ele não é bom, cara, porque quando não é esse transparente, é aquele cinza que já depila junto, sabe? E ele é bom porque ele é de graça. E é incrível que esse papel, tipo, ele não absorve, né? Você espalha a merda na bunda só, você fica, parece aqueles guardanapos de boteco que você vai limpar a boca... E a parada, meu, como é que você coloca? Ele dissolve na água. Tipo, você faz aquela camada grossa, a hora que você vai passando na bunda, você tem que tomar cuidado pra não enfiar o dedo no seu cu. Porque ele vai derretendo as beiradas e ele vai ficando fino. Ele desmancha na água. É inacreditável. É esses dois tipos. É o que desmancha e o que espalha. Você passa o papel na bunda, você olha, o papel tá brilhando, tá limpo. Parece um porque plástico, ele não absorveu, né, nada. Ele só espalhou. Só esfolou, só. Você passou uma espátula só na sua bunda, só assim, porque não absorveu nada. Você passou um papel celofane, você limpou a bunda com papel celofane. Não, eu tô ligado, por exemplo, que numa época de crise, vai tomar no cu, né, cara? Você tá sem grana e tem lá o papel higiênico da faculdade, você pegar, cara, eu já fiz cada merda, por exemplo, na época de faculdade, você não tinha dinheiro pra porra nenhuma, né? Mas pra cerveja tinha, né? Sempre. O da cerveja tinha que estar garantido. Ué, mas se você comprar papel higiênico, você não vai beber cerveja, Zé. Exatamente, então eu não comprava papel. E aí teve uma época, eu não tenho vergonha nenhuma, cara. A gente ia lá pro boteco e sempre tinha aqueles porta-guardanapo em cima da mesa, né? Aí, a moeda de troca dos caras era papel higiênico, velho. A gente pegava ali, ó. Eu pegava ali, ó, pra garantir a cagada da manhã seguinte. Eu ia lá, tomava duas conte. Meu, e cerveja conte, dá uma caganeira. Nossa senhora! Cara, um conte, você levava o quê? Você levava o papel inteiro, né, cara? Tá certo que na época, eu agradecia a Deus, porque a garrafa de 600ml de conte custava 90 centavos. Então, cara, a gente ia lá, tomava duas, três que o dinheiro dava, e na hora de ir embora, meu, pegava os guardanapos ali da mesa, enfiava na mochila pra cagar no outro dia, meu. Meu, foi, eu esqueci, eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso, cara. Porra, a caganeira de conte é foda, mano. Uma vez eu olhei pra cima e perguntei por que eu. Quem que já tá com vontade de cagar aí? Tanto... Não, é porque eu fico pensando, por exemplo, uma cartelinha de 6 lactopurga, 5 conto. Com 5 conto, cara, eu compro 4 latinhas de conte, eu consigo cagar e eu fico bêbado. Fica bêbado e caga mole, Exato. Tipo, tem o mesmo efeito do lactopurga, mas além disso você fica chapado. Por isso que na época da faculdade a gente era tudo magro. É porque é lógico, né, cara? É. Cagava. Cagizer e de conte? Cagizer. Cagizer. Alguém, pelo amor de Deus, fale em outro lugar que eu não aguento mais. Nossa, meu, uma hora falando de merda, velho. Por que que o pé você lava? O joelho você lava? A mão você lava? E o cu você limpa? Tem raiva do cu? Não gosta do cu? Quem já entrou num banheiro público, não tava de meia, porque a meia sempre é uma solução, porque eu já fiz isso, senão não estaria perguntando, óbvio, e começou a vasculhar lá no lixinho os papel que tava menos zoado pra reaproveitar. A minha cara de pessoa que não encosta nem no banheiro. Você tá brincando. Eu limparia minha bunda com meu tênis, cara, mas eu não ia mexer lá, não. Eu ia sair descalço, sem camisa do banheiro, mano. cueca, com a calcinha, qualquer coisa. Cara, mano, eu foda-se, filho. This is my life. É, quando você procura, não é possível, Zé. Quando, não é possível. Quando acaba o papel... e fazia uma trouxinha de cabelo pra passar na bunda. Acaba o papel, aí você... Quando acaba o papel, aí você vai procurar aquele rolinho, né, que fica, aí você dá uma fuçada lá, você vê que o rolinho já foi, né, cara? É, o cara esfregou o rolo no cu, cara. Começa a olhar no bolso, ele só tem que chegar. A vantagem do rolo é que você coloca os três dedos dentro e dá pra dar uma fricção, né? Você gira ele, né, na bunda, né? É um rolo de papel higiênico normal. Quando vai nesses papel, desses banheiros que é aqueles papel higiênico grandão, o rolo é grande. Eu fico imaginando o cara, meu, enfiando aquilo no braço, fazendo tipo um bracelete, esfregando o braço no cu, cara. Ai, meu Deus. Aí usa a posição da Pandora lá com o espacate do Van Damme lá. Cabeça já. Nada nessa mão, nada nessa mão, rolo de cocô. Pandora, você chega no banheiro, tem só um pouquinho de papel higiênico, você forra a privada e depois dá um jeito de se limpar, ou você senta na privada merdada mesmo e tem um papel higiênico pra se limpar ali? Se não, gente, se não tem como, se não tem opção de... Eu tento segurar o que dá, filho. Até morrer, até voltar e bater, cocô bater no cérebro. Eu tô ligado que as minas, tipo assim, as minas... Não é possível, você sai andando igual pinguim, tipo, com as perninhas balançando e vai embora. Não, assim, tipo, você entra no banheiro e olha primeiro. Ah, não, o checklist do banheiro. Não, papel, não vou nem desabotoar a calça. Então, mas... Mas o atiçado não briga. Mas o checklist só faz... Você tá contando que você tem opção. Mas eu não tenho opção. Mas o checklist só faz quem passou por uma situação difícil antes, cara. É, eu faço um checklist. Eu dou descarga de teste antes de cagar em outros banheiros. Ah, eu já tive que limpar com a calcinha, por causa desse negócio de fazer o checklist. Mas é tipo, não dava pra fazer checklist. Tipo assim. Não tinha como. Não tinha como. Eu estava tão desesperado. Sabe quando dá aquela dor na coluna? A flecha amarela do pica-pau subindo nas costas. É, exatamente. Aquele negócio. A pessoa já entra no banheiro que nem um Quasímodo, né? Se não tem opção nenhuma, o papel higiênico vai pra limpar a privada e vai ter que ser com a calcinha mesmo. Ah, você vira e fala, ou eu vou cagar ou eu vou ficar paraplégico. Você limpa com a calcinha. O meu primo vai quebrar com a coluna. Limpa com a calcinha, bota ela dentro da lixeira e vai embora, fi. Beijo, tchau. Nossa. Você não pega a calcinha, sei lá, e tipo, sei lá, enfia na bolsa e leva pra lá. Claro, lógico. Depois que eu tirei minha calcinha, limpei minha calcinha cheia de merda, eu vou pegar aquela calcinha cheia de merda. Mas é claro. Vai lavar na pia, né, cara? Vai lavar na pia. Qual que é a vantagem de mulher usar bolsa se mulher não carrega a porra de um papel higiênico na bolsa, cara? É verdade. Então, na minha bolsa tem. Ah, então, tá, você não tem problema. Ai, você falou que tinha só a opção de... Ou após outra. Entendi. Então, mas deixa eu contar uma história do porquê que eu faço o checklist da privada e dou essa descarga teste. Não é por mim, é porque eu me importo com as outras pessoas que também estão usando o banheiro. Uhum. Porque uma vez eu fui cagar num lugar e eu não dei aquela descarga teste. Então, tipo, meu, fiz a obra bonita, ficou vistosa ali, ficou vistosa, normal, tipo, terminei o serviço, tal, não sei o que, coloquei a camisa, pá, acertei tudo, e a hora que eu apertei o botão, aquilo começou a subir, rodopiar, que parecia um braço batendo nas beiradas e aí foi rodando. E o que aconteceu? Você lembrou do lado que o cara saindo assim? É, então. Só que a hora que eu vi aquela parada, aquela água subindo e voltando, eu já tava pronto. Eu abri a porta e saí. Só que quando eu olhei duas cabininhas pro lado, tinha uma porta fechada. E a água transbordou pela privada, nossa, e começou a pegar pelo banheiro. Ah, minha nossa. E aí eu só escuto um cara, ai caralho, e ele levantou as perninhas. Aí ele vem aquela tartaruga chegando. Mano. E eu falei, porra, como eu sou maldoso, né? Olha o que eu fiz na vida dessa pessoa. Porque a minha história não é boa, mas a dele é constrangedora. É, eu tava lá cagando, e aí escutei a água vindo e foi vindo aquela calça. Ai, meu Deus, bateu. Ele teve que levantar os pezinhos com a calça baixada. Como é que ele se limpa? Nossa. Não, ele meu, ah, você já lavou, filho. Ele driblou a merda e deixou passar pro próximo. Ela deve ter continuado. É, deu só um drible da vaca ali e ela foi embora. Né, então é por isso que eu dou o checklist, porque aquele dia, e eu fiquei o dia inteiro pensando no cara, mano, eu falei, caralho, coitado, né, mano, será que ele já saiu de lá, será que ele esperou o chão secar, porque, né, a calça arreada, aquela água, né, o corpo estendido no chão, eu fiquei meio mal, sem zoeira, ah, fiquei meio ficou. Chateado. Duvido que você não pensou antes dele do que eu, filho. É, sim, por isso que eu saí correndo, né? Eu só lembrei dele porque eu escutei ele falando baixinho. Ai, caralho. Ah, não. Mas não tem situação pior, cara, disso e de privada entupida, cara. De você ir na casa de uma pessoa, tipo, que você nunca viu na vida, aí você vai no banheiro, caga, dá descarga então, e não tá. Desce. Mas então, porque tá. Assim, porque a pessoa. Ouve, mano, porque você ouve, foi a causadora? Tá, descarga teste. Oi? Mas assim, porque você foi a causadora do entupimento ou porque já estava... Não, cara, às vezes já tá, às vezes, vamos supor, já tá entupido, o negócio não desce, sobe. Ninguém te avisa que tá entupido, você vai lá. Não, porque é o seguinte, quando você é o causador, você já deduz. Você olha e fala, isso não vai descer, mano. É. Vou cortar, vou pegar a escova de dente pra cortar. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Esse é o cabo da escova de dente da pessoa que você não conhece. É, a tampa da saboneteira, que todo mundo só usa a parte de baixo, pega a tampa da saboneteira e liga. Tá sempre guardado debaixo da pia a tampa da saboneteira. Fica pescando cocô. Dá aquela colherada no sorvete. Né? Fica pescando cocô. Meu Deus, cara. Sabe que é foda? Sabe que é foda? Só quem já levou, tipo, o... Sei lá, o, como é que eu posso falar? Porteiro, o guarda-costa do cocô, sabe o tanto que é desesperador. Uma vez, eu tava com meu irmão, a gente era muito moleque, a gente tinha, tipo, sei lá, tem uns 12, uns 13 anos, eu tive até uns 13, meu irmão uns 11, 12, e a gente foi num fliperama que tinha lá no Nova Marília, que é um bairro aqui, né, lá de Marília, e era um fliperama que tinha numa praça, lá na puta que me pariu, cara, e tinha um banheiro ali na praça inteira, que era um banheiro público, né, e eu fui lá cagar, falei, ó, vocês ficam aí jogando, eu vou lá cagar, e eu fui cagar, cara, e eu cheguei, e aí eu fiz o checklist, molecão, mas fiz o checklist, né, não tinha papel higiênico, daí eu falei, puta que me pariu, e agora? Daí eu vi que tinha uma pia. Falei, ah, já sei, qualquer coisa eu lavo a bunda aqui na pia, né? Mas o banheiro, meu, o banheiro não tinha... Caralho, mano. O banheiro não trancava. O que tem pra dar errado nessa história, né? Não, aí o banheiro não trancava. Eu voltei lá, meu irmão tava no meio, sei lá, de The King of Fighters 95, o saudoso The King of Fighters 95, eu falei, mano, sai daí. Falei, por que? Eu preciso ser, cara. O que que você tá fazendo? Vambora comigo. Como assim, vambora comigo? Vambora comigo. Botei ele na porta do banheiro de braço cruzado de guarda-costas. Falei, ninguém entra enquanto eu não lavar a bunda na porra da... Que absurdo, cara. Cara, caguei, fui lá na pia, fiz o tcheco na pia, botei a roupa, lavei a mão, abri a porta do banheiro, dei um tapa no ombro do meu irmão, falei, agora a gente pode voltar, meu irmão ficou lá, ninguém entra, puta, com 12 anos de idade, um chassi de grilo, se entra um desgraçado querendo usar, meu irmão vai fazer o quê, né, cara? O Lucas com aquela cara de dever cumprido, né, cara? Protegi o território, tá ligado? Olhou depois pro meninão, olhou, falou, esse eu vou chamar de doce de banana. Filha da puta, mano. Nossa, mano, não tem nenhum papel aqui pra limpar essa p***. Desgraçado. Parece que... É cocô só, né? Então, mano. É, já era. A gente pra vocês, escreve. algum eu dou até nome, né? É, pra você é só cocô, pra mim é Johnson. Johnson. Foi igual eu falei, dá vontade de às vezes colar aquele adesivo escrito embaixo assim, just do it. Que ele cai de lado assim, fazendo aquela curva. Banheiro de explosão, quem já foi cagar? Não, cagar, porra, mijar é fácil. Eu viajei muito, né, de São Paulo a Marília. E não, eu bebo muito, né, quando eu vou pra Marília. Às vezes a gente não volta em condição legal. Não é? É ruim porque, tipo, você nunca sabe na hora que o ônibus vai frear, fazer uma curva. E é ruim quando você senta longe, porque você já escolhe sentar longe do banheiro. Sim. Né? Não é uma opção pra você. E uma vez eu voltei de Marília pra São Paulo com uma caganeira de dar inveja. Sério? Qualquer pessoa. Sério, cara. Caralho. Foram assim, foram 5 horas muito foda, porque eu sentei do meio pra frente. Então, assim, todo mundo sabia que eu estava cagando. Porque você banheiro sabe. É foda. Porque você ia pro banheiro igual o Charlie Chaplin andando com a bengalinha. Só que, mas guardando a bengala, esperando que a bengala não saísse. Você acusa. Quando você vê alguém andando com vontade de cagar, só ele fala, aquela pessoa quer cagar. Você sabe. Mano, eu fui umas 7 vezes durante a viagem. Nossa. Entendeu? Senhora. Eu tenho muita dó de quem tava sentado perto do banheiro. Mano. Porque, assim, não era só o cheiro. Era o sabe? Ela, aquela acidez, que... né? É o que você falou da menina, sabe? Parecia que ela tava contando uma história de guerra. Tava na mobilete, né? Tava na mobilete. Ela saiu do banheiro, o cara da poltrona do lado olhou e falou, nossa, esse foi um dó menor com 7, velho. Cara, onde você tá levando essa tuba aí, minha querida? Mas essa de transporte público, a minha pior mesmo foi num avião. Putz. Eu estava em Brasília e a gente passou por... choveu pra caramba lá, o carro parou no meio da enxurrada, a gente teve que tirar... Eu saí do carro pela janela pra empurrar o carro, a água tava no meu joelho, assim, sabe? Terrível. E a gente foi embora, aquele nervoso, porque a gente tava indo pro aeroporto, vamos perder o avião... E daí a gente chegou no aeroporto, sabe quando vai dando aquele suador, fala assim, caramba, eu preciso ir no banheiro, por causa de nervoso mesmo. Ah. E não deu tempo, o avião tava pra sair, a gente chegou atrasado, entrei no avião, daí sentamos lá na poltrona, tal, que na hora que a gente sentou, falou assim, cara, eu preciso ir no banheiro antes de decolar, porque senão eu não vou, né, eu tenho muito cagaço de avião, eu morro de medo, assim, então eu tenho que estar, tipo, quase amarrada na poltrona pra ele decolar. Eu peguei e fui no banheiro, mas fiz um estrago, assim, sabe, tipo, nossa. Pichou lendário. Mesmo. Na hora que eu saí, cara, tinha... Dá nem vontade de sair, né? É, então, porque dá vergonha. E a aeromoça tava sentada do lado, assim, que a... Aí você abre a porta só um pouquinho, assim, pra olhar, né? Ver se tem fila, ver se tem alguém. Ela olhou pra minha cara, balançou a cabeça e fez assim, nossa. O chapéuzinho da aeromoça até murchou, assim, né? Não, e o duro que ela fez... Ela falou pro piloto, derruba essa merda. Ela fez isso com uma cara de ódio. A gente não pode pousar com isso aqui a bordo. Ela tava com a cara de ódio no coração, cara. E tipo assim, eu passando mal, nervosa pra caramba. Na hora que eu saí, ela só olhou pra minha cara e o foda é que o banco dela fica do lado do banheiro, né? Fica muito grudado. Então, tipo assim, eu entendo ela. Não, mas é foda, nessa hora não rola empatia de jeito nenhum, né, cara? Não, não tem como. Não, não tem amigo. Nessa hora não tem amigo. Não tem. Mano, deixa eu falar. Deixa. Não tem. A pior situação é cagar, pra mim, de todas. Não é cagar na do banheiro da rodoviária, da praça. É cagar em banheiro de busão. Avião nunca caguei, mas deve ser a mesma merda. Porque, tipo, todas as coisas ruins de cagar em público tem nessa situação. Tem. Primeiro, o banheiro vai estar emporcalhado. Com certeza ele vai estar tudo fodido. Porque antes de você, entrou um cara pra mijar lá, mas achou que era um pichador. É. O cara não, tava no busão, tava balançando. É, então, não, assim... Física, não ajuda. É, ajuda. Então, você vai cagar num lugar que tá tudo fodido, todo mundo sabe que você foi cagar, principalmente se você senta lá na frente, porque, meu, se você entra no banheiro, fica, tipo, 1 minuto e volta, não, o cara foi lá e deu uma mijadinha. Se você demora 5, 10 minutos, as 45 pessoas sabem que você cagou e fica olhando. E aí o primeiro que for lá e sentir aquele cheiro desgraçado vai saber que foi você e vai te olhar com cara de, né, de filho da puta depois. Não, e detalhe que os busão hoje fica com a janela tudo fechada, né, cara? Por causa do ar, né? É, exato. Ou seja, todo mundo que for usar o banheiro depois de você vai te maldizer pro resto da vida. Quem tá perto do banheiro te ouve cagar, então tem tudo. Tipo assim, tem tudo. Todo mundo sabe que você cagou. Tem os malucos que tá te ouvindo. O banheiro tá emporcalhado. Meu, os papel higiênico é uma bosta. É a situação mais desgraçada. Quando você acha o papel higiênico. É. Porque no avião você tem que tatear a parede inteira. E quando não saber onde fica a porra do buraco que eles colocam no papel higiênico. Meu, aquilo, sei lá. E o pior, cara, é que assim... E quando acaba aquela maldita daquela aguinha que você aperta com o pé, que você não tem nem como lavar a mão, o que, que você faz? É, e não sai porra nenhuma. Cara, eu saio, vou, geralmente lá no fundo do busão tem aquelas garrafinhas, aqueles copinhos d'água que eles deixam, né? Pega um copinho d'água, volto pra dentro pra lavar a mão. O que você vai fazer, cara? Se quiser jogar na cara, joga na cara. Não, às vezes a pessoa entra aí, quando ela, assim, pra não ficar aquele barulho dos peidos, assim, ela pega e liga a torneira, né, cara, da pia, assim, meio alto, assim, tal, pra dar uma, ver se diminui o barulho ali do si bemol aí. Não, é isso, ou dá descarga, né, se é banheiro normal, o cara fica cagando e dando descarga, né, que também é uma técnica, né. Eu quero ver se cagar, Paulo. O que eu acho detestável é aquelas porcaria que você espirra depois, que às vezes fica, sei lá, preso na parede, ou que tem, às vezes, com ar aí, mano. Porque, cara, aquilo não faz nada. Fala, beleza, tipo, estraguei a parada, aí você apertou o coisinho a resolver o problema. Não, mano, você cagou num pinheiro, né? Mas é. Ficou aquele cheiro de bosta com hortelã. Mas assim, então, o banheiro químico, a química daquela desgraça é mais. O cheiro é mais forte do que da merda que a galera produz ali, cara. É, esse negócio de disfarçar cheiro, disfarçar barulho. Eu tenho um camarada meu que dá aula comigo em Ribeirão. Quando a gente tá no boteco, você sabe quando ele vai peidar ou quando ele tá peidando. Nossa. Porque ele começa a falar muito alto. A gente tá ali de boa conversando, de repente ele... Então, meu camarada! É que foi a aula hoje! Tipo, vai, Corinthians! Você sabe, aí você fala pro cara, mano, beleza, peida de boa, ninguém aqui vai te julgar. Ele começa a gritar no peito do bar. Eu não sei o que é pior, porque ele peita, quem tá ali perto vê o cara. Ele começa a gritar, aí tem 100 pessoas no bar olhando pra ele. Tipo, é um idiota, cara. Peido, peido, peido, peido, peidinho, peidão. Todo dia tem um peido na mesa com pão. O melhor é pôr a culpa. Helma, por que você peidou? Vou peidando, ninguém vê, só sente o fedor. Peido, peido, eu só desejo bufar. A gente falou pouco de peido, né? Que é o primo do cocô, né? Que poema lindo. Poema? Ah, tá. Poema. O peido é um ventinho que percorre o destino, avisando o chefe bunda que a bosta já vem vindo. Eu sempre quis falar isso no rádio, gente. Peraí, Pandora, peraí. O seu sonho era falar isso? Em qualquer situação, então, tipo, sei lá, se a Jovem Pan estivesse te entrevistando, o que você acha do impeachment da Dilma? O peido? O que eu acho do impeachment da Dilma é que o peido é um ventinho. Né? No final, nós vamos fazer um jogral desse, né? Poema. E ser um ventinho há controvérsias, né, cara? É. Eu vou escrever aqui, peraí. O vento, eles têm várias denominações, né? É, afinal de contas, o furacão vai de F1 a F5, não é à toa, né? Uhum. O pior é aqueles ventos molhados, né, cara? Puta, e peido pesa, né? É, peido pesado. Que... Eu nunca tive essa surpresa, assim. Verdade? Nunca? Você nunca se cagou, perna? Não, assim, com peido nunca. Molhado, não. Não, não, já me caguei. Não, já me caguei. Já contei até essa história aqui no podcast. já contei. Mas assim, o alarme falso, assim, nunca rolou, não. Não, uma coisa é quando, por exemplo, assim, você vai, tenta peidar e se caga e percebe que se cagou, certo? Aí é fudeu, né, mano? Não, mas... como você não percebe que cagou? Você fica na dúvida, né? Será? Posso te explicar como? É aqueles peidos que saem meio com aquela acidez, assim, não, sabe? Eu vou te explicar. Sai quente, assim, queimando as beiradas, ele assim, sabe? Ele só percebeu que se cagou a hora que foi coçar a canela e viu que tava tudo cheio de bosta. Isso aqui eu conto, cara. Você quer saber, Gabi, como que você vai peidar e não vai saber que cagou? É. Vai na farmácia de manipulação e compra um remédio chamado Orlistat. Caralho. Ah, mas aí você tá usando tóxico. Isso aí você tá forçando. Mas o quê? Ele afrouxa as pregas, é isso? Não. Eu já vi que ele tira a sensibilidade do brioco. É pra quem faz pornô gay, é isso, Zé? É. Você não sabe a diferença entre peidar e cagar, entre dar a bunda e cagar, é meramente vetorial, né? Você sabe? A diferença entre cagar e dar bunda é pura matemática. A minha endocrinologista me passou esse negócio aí. Como é que foi essa conversa? Quem te passou? Escuta a história. Eu vou te passar depois, cagar. Eu tava com um problema de metabolismo e ela me passou uns remédios. Um dos remédios foi esse Orlistat. Só que o que ele faz? Você tem que tomar esse negócio depois que você acaba de comer. Então ele entra no estômago junto com a comida e ele vai, não sei explicar tecnicamente, ele vai separando a gordura e o seu corpo não absorve gordura. O seu corpo não absorve a gordura, mas ele vai ter que eliminá-la, né? Sim. E aí a gordura começa a descer. E tipo, meu, é óleo. Tipo assim, vai besuntando tudo, você não percebe. Isso é aquela graxa. É aquela graxa. Só que ela tipo, cara, primeiro, no começo, quando eu comecei a tomar aquela merda, eu não sabia do, né? Então, eu não sabia do poder da criança. Eu peidava como se não houvesse amanhã. Nossa senhora. É tipo Xenical esse remédio. Tirar a gordura. Depois que eu disse. Pior que depois dos primeiros peidos, você pega confiança, né? Exato. Não caguei, tá legal. Depois você que fala, eu... não posso peidar. Depois que eu descobri a merda que ele fazia literalmente, aí eu comecei a, tipo, a me controlar pra não sair peidando como se, né, tipo, como se fosse a melhor coisa do mundo. Mas eu lembro, logo quando eu comecei a tomar esse remédio, cara, eu fui numa loja de móveis. Ai. Dentro de um shopping. E eu tava de bermuda branca e cueca branca. É o típico jogador de golfe, né, cara? Ele não falou do mocassim sem meia bege e da camisa polo com uma blusa de lã amarrada no pescoço. De forma alguma. E o meu óculos com... Como é que é o nome? Tem uma... Vermelho. Quase vermelho. Aí, cara, e aí beleza, lá conversando com a moça, eu preciso dessa cadeira aqui, tal, você manda embrulhar. E aí ela saiu, falei, nossa, é a hora perfeita pra dar uma peidada. E peidei. Aí peidei. Aí a moça... Fez bem isso aí mesmo. É. Aí a moça... Peidei. Nossa, que peidinho gostoso. Aí... Que peidinho doce. Não, vai vendo. Aí ela trouxe, ó, tá aqui a nota, você vai descer 2 andares, aí tem a saída do shopping ali, tem a parte onde você pega as cadeiras e tal, você vai levar no carro, beleza. Aí eu falei, ó, demora quanto tempo? Ela falou, vai demorar uma meia hora pra gente embalar. Eu falei, beleza. Fui andar pelo shopping, fui na praça de alimentação, e aí começava a me olhar. Porra, você não sentiu a bunda sem atrito? A bunda sem atrito? É, porque você se caga, você faz menos força pra andar, porque não, a bunda não tem atrito. A bunda tá engraxada. Ah, ele tem a bunda pequena, você tem a bunda pequena, né? Eu tenho bunda e eu não caguei, cara, eu expeli óleo. Então, não tava pesando nada. E aí, cara, mas ficou, meu, deixa eu terminar a história. Aí fui lá, peguei um chá, tomei um chá, fui lá, peguei um lanchinho, comi um lanche, uma esfirra, não sei o quê. Eu andei pela praça de alimentação do shopping e nego me olhar. E tipo, e de repente eu vi aqui, tipo, um pai de família com cara de dó, sabe? Tipo, e eu não entendia por que ele. Eu falei, caralho, o que esse povo tá me olhando? Eu falei, foda-se, né? Desci pro estacionamento onde ficava lá a saída do shopping, onde a gente pegava as cadeiras. Peguei o menino, tadinho, sentou num sorvete de chocolate, né? Cara, mano, aí comecei a pegar as cadeiras. Aí o cara que veio trazer as cadeiras lá, o maluco da entrega lá, começou a olhar pra minha cara, tipo, tá tudo bem? E eu, o que que tá acontecendo? Aí parou um cara, estacionou do lado, me olhava, eu falei, mano do céu. Cara, deve ter alguma coisa muito errada na minha cara. Aí eu fui no espelho, olhei, nada normal. Na cara, É, voltei e coloquei. Você olhou pro cara e falou, tô cagado, caralho. Mano, botei as cadeiras no carro e fui pra casa. A hora que eu cheguei em casa, que eu fui trocar de roupa, botar um pijama, era tarde e tal, que eu pego a bermuda, falei, puta que me pariu. Eu andei 2 horas no shopping com uma mancha marrom, na boa. Meu, do tamanho do... O cara menstruou, bicho. Sentou no sorvete de chocolate. Mano, que situação desgraçada, cara. A sorte é que é um lugar que eu nunca vou, porque, meu, agora eu não vou mesmo, né? Nunca mais vou voltar naquele lugar, né, cara? É, porque tem uma foto lá, né? É, não, até hoje. Cagada nas cadeiras. Até hoje. Você lembra aquele cara que comprou a cera? Que cara? Não, aquele que tava cagado. Aquele... Toda vez que entra um cenário novo na segurança, eles mostram o vídeo, né? Não, vem ver aqui, cara. Olha o idiota. Eu tenho certeza que eu sou piada até hoje. Eu tô pensando como o cagão da Tok Stok. Olha lá, ele entrou limpinho. É, sujo. Tem depoimento da atendente, né, cara? Não, ele veio aqui todo, né, todo pimpão, pediu uma cadeira, então... tinha até bom gosto o menino, né? A história do Zé não é tão engraçada, mas a da atendente deve ser, né? Mano, mas o cara cheirava merda. E ele pensa que de lá de onde eu tava, eu não ouvi ele peidando. E ele tinha uma finesse, né? Uma finesse pra peidar. Ele fazia, né? Um sorriso, ele assim. Peidou, como se estivesse matando um animal de pequeno porte. Ai, caralho. Meu nome é Seu Merda. É, eu venho de uma tradicional família de merda. Isso. Tinha uma tia bem bostalhufa. Não sei vocês, mas uma coisa que me faz cagar esquisita é a cerveja, né? No dia seguinte, dá aquela desconjuntada nas bielas, dá aquela amolecida, assim. Eu acho que o álcool, em geral, né? Bom, eu gosto do vinho porque faz você cagar escuro. Cerveja, você não pode para. Eu achava que era só eu que tinha cocô camaleão, cara, que tipo, que ele vai se moldando. Para tudo. Aqui em São Paulo, tem aquele bar gibi. Sim, que, nossa, tipo, todo lugar pra mim. Isso, que tipo, meu, temática nerd, aquelas paradas. E eles têm um prato que chama aquele dinamite pangalática. Quê? Que é um dinamite pangalática. Nossa, coisa de cabaço mesmo, hein? Né? Não, esse é o drink, não é o prato. Ah. Foi mal. Esse é o drink. Eu tomei esse drink. Eles têm um lá que é uma porção de salsichinha lá, que vem com pão. Só que o pão, eles colocaram aquele corante azul. Mas é azul. Mas é aquele azul, azul mesmo. Tipo azul royal a parada, assim. Aquele azul forte. Azul satânico. E aí, isso, azul satânico. Azul satânico. Azul sacrifício. Azul sacrifício. Tá bom. Azul mussum, vai, segue aí. Colorama, fica de olho no tosco. E aí, em maio, teve o dia dos virgem lá e eu fui lá pra comemorar, né? Tamo tudo junto, né? E eu pedi, mano, e comi esse pão. Gente, ou, no dia seguinte, a hora que eu fui cagar... Eu caguei verde musgo. Meu Deus. Caralho, mas velho. Parecia que eu tinha cagado uma peça de guache, porque, tipo, era muito... O cara cagou lodo, né, velho? Eu fiquei olhando e por alguns instantes eu tive um mini infarto. Porque eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido que eu tinha comido pão. Mas você caga um verde, aquele verde que você fala, não tá certo. Isso tá errado. Verde, ele não tá parecia certo. Um cocô. Parece. Esse era o tom do verde. Era o verde, não tá certo. Aí tipo, eu fiquei gelado. No momento, a minha preocupação foi eu chegar no médico e falar, qual o seu problema? Eu falei, eu caguei muito verde. Aí eu lembrei do pão. Eu falei, puta, eu comi a porra do pão. Mas não era pra eu ter cagado azul, né? Porque eu paro azul, eu tinha cagado azul. Eu falei, cara, tem alguma coisa amarela dentro de mim, então, porque eu caguei. aí eu fiquei tão encanado com a história, porque eu fui com o meu camarada. Aí eu liguei pra ele. Peraí, você foi comer o quê? Eu fui com o meu camarada. Foi comer um colega, um camarada. Ele foi comer. Era um japonês, aí foi o amarelo que você comeu. Exatamente, nossa, pode ter sido. Ó, a mão tremendo pra assinar o contrato. Buzina do Chacrinha, Buzé. Abelardo Barbosa. Casal Bé. E aí, ai, meu Deus. E aí o pior foi que eu liguei pra esse meu camarada. E aí, beleza, tá. Falei, mano, ele é quê? Eu falei, você cagou? Aí ele respondeu pra mim assim: ô, tava quase te ligando, foi verde, né, mano? Puta merda, cara. Eu falei, foi. Ele, puta. Ô, não, mas é sério, cara. É esquisito. Se você tiver a oportunidade de encher a cara de corante azul, manda ver, mano. Então, Bruno, você contando isso aí, eu achei que, tipo, só eu que tinha esse negócio do cocô camaleão, tá ligado? Porque, tipo, mas peraí, assim, mas peraí, aposta... peraí, deixa eu entender uma coisa. Vocês têm como meta de vida cagar colorido, é isso? Eu só acho curioso. Você primeiro tem que cagar colorido pra vir conversar com nós depois. Não vem julgar os outros sem você fazer a parada antes. É. Você olhar pra trás e você ver um pedaço de guaxa amultuado olhando pra você verde. Não, você tá ligado? Por exemplo, eu teve uma época da minha vida que eu cagava praticamente branco, porque a minha dieta era base de cerveja, ovo e arroz. Nossa. Na faculdade eu só comia ovo com arroz e tomava Conte. Nossa, meu, foram 4 anos desesperadores, cara. E, meu, e minha merda era branca praticamente, cara. Mais um ano e você morria, hein, José? Ah, bicho. Cara, Deus escreve certo por linhas tortas, meu amigo. Cara, eu cagava branco, literalmente, cara. Tipo assim, não tem cores, não tem vida. Tipo, meu cocô não tinha vida. De cagar em cores, eu já caguei o verde, o branco e o vermelho, por causa de vinho. O branco também, às vezes, quando você fica ruim, você acaba cagando esbranquiçado. Mano, quem que caga branco, velho? É estranho, né? Tipo, você olha assim. Não, é aquele branco... Ele não é totalmente branco. Ah, tá. Ele é um beijinho. É tipo, é pálido. Ah, é, isso. Tipo, sabe? Sei lá, cara. Cagar branco. Gelo, é gelo. É cocô gelo. Tipo, eu como feijoada, eu cago petróleo. Eu como, quando eu como feijoada, é petróleo. Petróleo mesmo. Mas assim, petróleo. Tipo, e vinho também, né? A gente que curte um vinho, Zé, caga escuro depois, né? É que me pariu, é uma tristeza, cara. É uma tristeza. É, mas ó, fica a dica aí, caga em verde. Caga em verde. Cor de beterraba. Tem aquela cor meio cocô de criança. Qual que é aquele amarronzado esverdeado. Hoje, sabe? Aquele amarelo. Ele é um misto entre marrom e verde. Aquela sopa de abobrinha, sabe? Cor de abóbora cabotian, sabe? Isso, Sopa de cabotian. Então, mas não adianta só falar cor, você tem que deixar a receita. Pô, você tá ligado que a gente tem... Pros nossos ouvintes também, né, meu? Começar a fazer umas experiências, né, cara? Comer tal coisa com tal coisa pra ver que cor que sai, né? Tipo, também é uma ideia. Pode sim. Nossa, cara, eu tenho um problema muito sério que eu tenho muita prisão de ventre. Então, tipo assim, eu fico 3-4 dias sem ir no banheiro. Nossa! Ô, louco. Principalmente quando eu viajo, tipo, eu fui pra Marília. Eu fiquei muito triste que eu não tô mais nem cagando na casa do meu pai. Porque banheiro diferente... Você acostumou. Fica literalmente enfesada, né, cara? Casa dos outros, assim, sabe? Tipo, não consigo, a não ser que eu esteja com problemas. Esse negócio do avião, esse negócio que eu contei do ônibus, tipo assim, eram momentos ímpares, assim, eu tinha alguma coisa, ou eu tinha bebido muito, ou eu tava muito nervosa, tinha acontecido alguma coisa pra isso. Mas normalmente, cara, eu fico uns 3 dias sem ir, assim, então essa experiência comigo não vai rolar. Isso me lembra o Hermes e Renato lá, o Merda Acontece do Ferdinando, que ele só conseguia cagar em casa. Então eu tenho esse problema também, cara, é complicado. Mas pelo jeito, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Tem uma galera que não consegue mesmo ir no banheiro que não seja o banheiro da casa dela, né? Eu consigo em qualquer lugar, meu filho, aí. Não tem problema não. Você me chamar agora, vai na sua casa, eu faço cocô aí. Já é de casa, né? Na casa do Pedrinho, né, cara? Na casa dos Pedrinhos do mundo todo. E olha que eu tomei 2 gotas de corante e 1 gole de vinho. 2 gotas de corante e 1 gole de vinho, né? Vou cagar listrado aí. Vai fazer aquela espiral assim, né, cara? Igual vai aqueles... cagar de bolinha. Igual aqueles pirulitos, né, cara? Se você rodar essa bosta muito rápido, ela te hipnotiza, né? Se você rodar essa bosta, não acaba. Olha a descarga, né? Dê descarga. É uma coisa que eu nunca achei que eu ia falar na minha vida. Não dê descarga e olha ao mesmo tempo. Então, eu não consigo cagar livremente em qualquer lugar. Cocô? Vocês dão tchau pro cocô? Tchau, cocô. Não? Não, mas eu tô sem... Eu tô sempre uma manjada nele. Fazer uma análise, né? Manja bosta. Tá tudo certo, né, mano? Manja bosta. pra ver se você cagou mesmo. É. Pra ver se você cagou mesmo. Tem aqueles que desaparecem. Você cagou, né? Teve um filho, né, cara? Ver se tá tudo ok, densidade. Puta que pariu. Porra, saudade daquele blog do Esculturas de Barro, vocês lembram disso aí? Que a galera mandava foto e o pessoal dava nome. Cara, eu não vou lembrar, mas tem um site que a galera manda foto lá dos cocô lá. E assim, a galera vota, saca? Então assim... É, então, o que eu tinha visto era o do Esculturas de Barro, mas ele saiu fora do ar. E aí tem até a reportagem aqui do outro site falando, é um site que o pessoal vota, inclusive fiquei com a foto desse aqui conhecido como Fritando Batatinhas. Cara, achei, cara, achei. Manda. Eu vou até mandar aí pra vocês. A galera vota. Que medo. Cara. Aí a galera conta a história, tipo, esse aqui foi numa situação X, não sei o que lá, que nota que você dá, saca? Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Pois é. E eu queria morrer sem ver, cara. Não, e tem o top não 20 aí. Não tem desvio, né? Não tem como desver isso. Ó, tá dizendo aqui que esse site não é seguro pra entrar, não, hein? Não, mas pode ir. Que... Não, no meu foi. Não. Apareceu no computador da Pandora, assim, se você entrar nesse site vai dar merda. Ela achou que ele tava falando mano, que não era seguro. Tem um link aí. Nome. O que eu gosto são os nomes, né? Meu, mas tem um top 20 aí, cara, que cara, meu, acho que... Nossa Senhora! Top 20, top 20. Top olha, 20, tem até cara. Um S de Sadia no top 20. Caralho, mano do céu, gente. Que é isso? Tem um ali quase se transformando numa pessoa, né, cara? É o Johnson que eu falei mais cedo. Gente. Nossa, cara, o que, que é esse primeiro aqui? Nossa. Se eu entro no banheiro e vejo um troço desse, eu também cumprimento ele, mano. Terceiro tem. Gente do céu. Não, cara, olha, eu nunca caguei nada parecido. Também não, velho, olha. Mano, olha. O Mr. Hank quase não cabe na foto. Como é que esse cara conseguiu cagar uma argola, velho? Então, né? Ele cagou rodando, né? Imagina o autocontrole pra fazer uma argola. Caralho, mano. Tem coisa aqui que parece que nem é cocô, que alguém fez e jogou na privada, sabe? Imagina o orgulho, o sorriso que ele deu a hora que ele olhou de uma argola de cocô feita, porra, da hora. Mano do céu. Meu Deus, cara. Nossa, velho. Ai, cara, deixa eu parar. Vamos ver no hoje, o que mandaram hoje. Ah, tá, a galera tá mandando. A pessoa que mandou hoje tem uma que tem a cara da pessoa olhando. Aonde vê o hoje? Cadê, meu Deus? Acho que é o primeiro aí. Um pouquinho em cima, né? Achei. Olha o outro que tira foto sorrindo do cocô. Eu vou dar um search aqui, vamos procurar alguma coisa. E esse primeiro, cagou gelo aqui? Mentira, eu vou procurar pro Batman. É, a primeira Batman. Foto, vai se Batman. Já levaram no médico. Não tem nada pro Batman. Cara, se vocês forem lá no Best Off, cagaram num anão, cara. E tacaram depois na parede, o desgraçado. Nossa, ai, é um anão de jardim, gente. Eu achei que era uma pessoa. Eu também. Pretzel. Esse cara é uma pessoa. O cara cagou um pretzel. Meu amigo, é bizarro. O cara cagou e pesou o cocô e mediu com uma trena. Isso aqui é o Bruno. Vocês veem que não é só beleza, a técnica também ajuda, né? É. Uma caixa em formato de coração. Para, cara. Pelo amor de Deus. Pior que eles têm uma página de feedback. Não é, cara? O primeiro deles é The Torch. Ô, Bruno. Oi. Pra fechar, eu vou fazer uma pergunta. Foto de cocô? O L Gazzaroli. É cagando, é cagando ou sorrindo? O que que eu posso comer antes de cagar? Ai, gente. Pro parou, gente, parou. Chega. Deu. Chega. Bosta, né, cara? Capitão, estamos tendo problemas. Estão vendo algo tosco em nossa direção. Oh, não. Vamos nos chocar. Segure-se. Avistei. Olha ali. Está ali. Achamos. Achamos. Caixa preta do tosco. Nossa, eu tô tomando cerveja. Eu tô comendo mexerica e tomando cerveja. Nossa, vai virar exótica. Nossa. Ah, é, você vai cagar muito mole depois, meu. É? Você já fez isso? É. Já, você não mistura fruta com cerveja, nem chocolate. O chocolate vira cimento. É, o chocolate endurece, a fruta solta, meu. É lá. Eu já faço isso direto. Eu sou mulher, eu não cago mesmo, então. Não fui eu que arrotei. Então, saúde, perto. Não foi eu que arrotei. Saúde, Gabi. É, eu arrotei. Mas não foi esse. Mas eu dei mente. Mas arrotar aí é de menino. Ai, que saudade que eu estava de vocês. Ai, que bom que a saudade é unida. Ai. Mano, eu imaginei o Zé. O Vitinho veio com essa voz de retardado. Eu imaginei o Zé com a bunda tremendo, assim, com esse ai, assim, sabe? Nossa. Ela sentiu chegando perninha. O pior não é isso. O pior é depois imaginar a bunda do Zé tremendo, entendeu? Essas coisas. Eu nem tenho bunda, cara. Eu nem tenho bunda. Esse é o problema, Zé. Que bunda. Você sabe como eu sei onde tá minha bunda? Quando você passar... caga. Não, eu vou passando a mão, eu vou passando a mão nas costas. A hora que tiver rachado é bunda. É. Eu sofro do mesmo mal, Zé. Mas eu vi nisso o episódio inteiro. Eu voto em, de repente, a gente fazer um bloco todo mundo imitando o Vinícius. Ai, Jesus. Ele não ouve, meu. Por que que você não fez a pauta, Vinícius? Ah, caga, eu tava cansado, caga. Foda-se. Eu tava comendo buceta. Cara, Zé, fica muito parecido, mano. Tá legal. Os caga acham que é fácil. Ficar falando, montando essas pautas, cagaio. Agora que eu vou pagar gacágua. Vai o quê? Pagar caro na pagar água? Cagua. Pagar. Ah, vai tomar os seus cu, cagago. Ah, pagar caro na água. É, vá tomar no seu cu também, pandoga. Pandoga, bucuno, só os nomes que não dá pra pagar, caga. Então todo mundo se fudeu, vocês tudo também. Vamos todo mundo junto então, vamos. Nunca pode falar de cocô, cara. Eu cocô, ou ele acaba a conversa, ou ele nunca termina. Opa. Nossa senhora, meu Deus do céu. Opa. ET Bilu, é você? ET Bilu foi ótimo. Diário FM. Eu acho que é o microfone da Gabi. Ixi. Acho que é o da Gabi. Ixi. Suou tudo aí, Gabi. Você peidou muito forte? Que bosta. Eita. É o da Gabi. Estou escutando uns arrotos juntos, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, não, Gabi. Ai, tá Gabi. Tudo zoado, Gabi. Tá vendo, cara? Cagou no anão. Cara, eu fiquei com medo. Eu fiquei desesperada. Eu também. Eu fui ficar e depois eu fechava assim, não, cara, em cima de uma pessoa não. Isso é do pessoal. Porra, mas vestido de um palopa. Tomou uma cagada no peito. Nossa senhora, cara. Puta merda. Não, deixa eu terminar. Tosco Chanchada Podcast. Editado e finalizado por Wellington Hendrix. I love it.